fang galaito madlish ka meta sekwe habi proba demetsia bilte tal alpa betel ei. Which can it's more than Yeah. Krishna Mahayel Haran Alakien Al Mohbet Nimbet Ninzel Kriyan La Cheyan Thank you. Yeah. Thank you. Thank you. sabe até na iori massa ai não na minha já que bem eu entrei de tore. Thank you. Come on! Yeah, asar kallar Prisiden kek Mishwar aileik Kan dur fo rahar Walidi Terbahna ashtiyadun Nahlilal Uyrat semitsun Nadie le había dejado.